não. Sério mesmo? Vocês querem mesmo que eu falo isso? Vou falar então. Não vai ser bom, mano. Não sei o que aconteceu no tribunal virtual. Geral pensa que é Deus, cuidam da vida dos outros, esquecendo do seu. Mas dos problemas da minha vida, só quem sabe sou eu. Quem falou, quem bebeu, quem surtou, quem morreu, quem casou, separou, quem chorou, se vendeu. Se a roupa é curta, tá mostrando, e se cobrir, se escondeu. Se engordou, se emagreceu, querem saber o que comeu. Se é bovinho digital, é esse seu nome. Olho gordo virtual, que xinga depois some. Se alimenta de curtidas e tá sempre com fome. Nem cirurgia desgruda sua mão do smartphone. Isso aí não é moda, é um estilo de vida. E esquecer da própria vida pra cuidar de outra vida. Esquece de viver, pro trabalho não vai, mas nunca esquece de pagar o wi-fi. A vida é assim, muitos vão te julgar, mas no fim eles querem seu lugar. E o objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo. É porque tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aê, eu sei que tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aê, eu sei que tudo que eles querem é mais like. Me desculpa, mas preciso dizer, ninguém sente inveja de você. Nem tudo é recalque, fazer o quê? Você tem que ser o sol pro mundo girar em torno de você. Pera aí, silêncio no tribunal. Julga, julga, julga, julgamento em tempo real. Fala, fala, fala doce, sentiu. Sua sensação de poder é tão falsa quanto o seu perfil. Onde vivem? Isso eu não sei dizer. Gente assim não tem endereço, tem IP. Tem 1 TB de HD. Pena que seu cérebro não utiliza a memória do PC. Vou dizer pra você como você tem que ser. Faz de conta que nem viu, cê vai ver. Se a vingança é um prato que se come frio, isso é mole. O desprezo é um prato podre que xinga. A vida é assim, muitos vão te julgar, mas no fim, eles querem seu lugar. O objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo. É porque tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aê, eu sei que tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aê, eu sei que tudo que eles querem é mais like. Oh mano, dá um gato, mano, dá um gato pra esses vagabundos, mano. Cassi, ele cuida das 7 vidas do gato, esquece da minha. Pelo amor de Deus, faz essa, mano, deixa nós em paz. Tá feio, hein? Feião. Ó, para que tá feio. Para. Não é legal isso que vocês estão fazendo. Eu só dou risada.